vou ter que me socorrer aqui de uma cábula, como fui convidado a dizer umas palavras assim há minutos e não poderia deixar de o fazer. Em primeiro lugar, saudar a presença da Sra. Doutora Celeste Amaro, que muito nos honra em representação da Secretaria de Estado, de Sua Excelência, o Ministro da Cultura. Saudar também a presença da Sra. Doutora Isabel do Macheno, vogal da CCDRC. Saudar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Dr. Mário Branco. Saudar o Sr. Presidente da Câmara, António Loureiro. Saudar todos os vereadores aqui presentes, Dr. Delfim, Dra. Catarina, Ana Maria Bastos, Licínio Pimenta, Nuno Silva e Carlos Branco. Saudar todos os autarcas municipais e de freguesia, que aqui estão alguns, que comigo também fizeram o percurso para que hoje fosse possível estarmos aqui. Uma saudação muito especial, e daqui a pouco eu referirei porquê, a todas as coletividades locais e à força que elas têm na nossa sociedade. Um bem-haja, muito obrigado pela vossa presença. Ao público, em geral, comunicação social, meus senhores, minhas senhoras, muito boa tarde. Bem-vindos a um momento único, a um marco que vai ficar na nossa história, que é a inauguração deste espaço por excelência da cultura no Conselho da Albergaria Velha. Este dia significa, e vão-me permitir utilizar esta expressão, significa para a pessoa do Sr. Presidente de Junta quase que como que o nascimento de um filho. O filho que demorou alguns anos para que chegasse a este desfecho. Começámos a trabalhar este projeto, esta nossa vontade, atendendo à dinâmica cultural, à dinâmica que temos bem presente e viva, porque a nossa freguesia, pequena, simples e humilde, no Baixo Voga, a sul do Conselho da Albergaria Velha, tem duas famosas bandas de música, com duas escolas com formação, tem, entre outras coisas, teatro, grupos de teatro, grupos de cantares, enfim, a cultura aqui reina. E era para nós, sempre foi para nós, muito importante, um espaço que permitisse, em qualidade, poder formar, um espaço que permitisse, em articulação com o Cineteatro Alba, que é a casa por excelência da cultura no nosso concelho, permitisse criar aqui uma dinâmica cultural no Conselho da Albergaria Velha. O município hoje orgulha-se de, creio que se orgulha, da capacitação cultural, da resposta cultural que tem. Será, com certeza, um dos melhores do país nessa matéria. Com o Cineteatro Alba a liderar, não temos dúvidas em afirmar, com este espaço que hoje é inaugurado, permitam-me, sem desprimor do Centro Cultural da Branca, mas este, no que diz respeito à capacidade de resposta, à execução, à sua essência, como segundo, digamos, como um segundo edifício, para que, em articulação, possamos, então, difundir aquilo que mais e melhor sabemos fazer. Dizer que este percurso foi um percurso longo. Começou desde logo em 2003. 2003, a prepararmos aquilo, são os planos de atividades, dos chatos dos presidentes de junta, que não largam os presidentes de câmara para virem executar as obras que entendem que sejam mais necessárias. Enfim, foi um percurso longo. Mas desde logo tive parceiros incansáveis. Não vou esquecer, obviamente, das reuniões que fizemos com as coletividades de cariz cultural na altura, que foi muito importante para alavancarmos esta forte necessidade. Desde logo a reunião com a Associação Espiga, a reunião com a Banda Recreativa União Pinheirense, onde estavam alguns dos elementos que ainda hoje fazem parte da direção, a reunião com a Associação dos Amigos da Escola de Louro, que fizemos, a reunião com a Banda Velha União São Joanense, e deste conjunto de sessões de trabalho, que assim foram, em 2006, surgiu, mais uma vez, a força para que chegássemos aos dias de hoje. Dizer que trabalhámos também em parceria com aquele que foi o autor deste projeto, o Sr. Arquiteto Eduardo, que já ouvi por aqui, de quem desde já também, Sr. Arquiteto, de quem desde já endereço as nossas saudações em nome da freguesia, pela abertura que também teve no âmbito da definição desta obra e por acatar ou aceitar alguns conselhos, algumas opiniões que ao longo do percurso, desde o anteprojeto até à versão final, fomos fazendo com muito carinho. Dizer não seria de outra forma. A Junta de Freguesia cedeu, obviamente, de forma gratuita, o espaço, era o mínimo que poderia fazer, o espaço para a implementação deste belo espaço. E, há cerca de 3 anos, em outubro de 2012, iniciou então o seu processo de construção. Hoje sinto-me um presidente muito feliz por ter conseguido alcançar este projeto, por ter tido ao meu lado um conjunto de pessoas que me apoiaram neste percurso, duas das quais, permitam-me, mas eu não vou poder deixar passar de referir. Eu quero dar um forte abraço, deixar aqui um forte abraço, porque as instituições continuam, as pessoas passam e nós temos que saber agradecer, saber dar uma palavra de carinho, de aconchego, de agradecimento. Tenho que deixar aqui o meu forte agradecimento, dar um abraço ao ex-presidente de Câmara, ao professor João Agostinho, e ao ex-vereador da Cultura, Sr. Dr. Licínio Pimenta, que muito fez para que isto fosse hoje uma realidade na nossa terra. Para vós, para os anteriores executivos, e para as coletividades, para todos os agentes, muito obrigado. Termino dizendo que, mais uma vez, é com enorme satisfação que vejo a inauguração, que sinto a inauguração deste espaço, e sinto mais, e o Conselho nesta matéria também deve estar orgulhoso, porque é um equipamento extraordinário e com um custo municipal também extraordinário. Graças, obviamente, aos agentes que aqui hoje vão estar, aos parceiros, porque acabam por ser, mas isso não me competirá a mim dizer, competirá a outras pessoas fazê-lo, mas, obviamente, o processo de construção, o processo de definição, o processo de trabalho teve todas estas pessoas envolvidas, e não posso deixar de fazer também um agradecimento ao atual Executivo da Câmara Municipal, que em boa hora entendeu, e bem, dar o desfecho merecido que esta obra deve ter. Deixo aqui um desafio. A criança já nasceu. Não a deixem na maternidade. Muito obrigado.